Senhor, exalte o Senhor. Exalte o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.